Alfredo 2231 no sua indicada. Redução 280 nota. Redução 250. 250 reduzido. 1075 pro Edduna. Pro Edduna, 17. Salvador, para passar do Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, caiu o Lourinho para Salvador, passou para Bé de Veracruz, está com 6 a bola, estacionado 0161, na rua de Paris. O Vitor Mike Quebec, reposta através de Paris, ingressando em Interlagos. Reposta através de Paris, ingressando em Interlagos, Vitor Mike Quebec. 03 a bordo, confirme. 06 a bordo, Vitor Mike Quebec. 3 ou meia dúzia? Meia dúzia, Quebec. Copiado. Controle de saída, Salvador. Trip 5627, boa tarde. Boa tarde, 5627, contato no radar, sobe 190, saída PUCA. 5627. Tá 3155, chame Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25, bom voo. 3-5-1-3-3-2-5, 3-1-5-5, até a volta. Certo. Salvador, Ocean, segundo bairro, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Alto Ocean, Xenai 6314, ajuste 10 no 1, copia? Volto pra cópia. Xenai 6314, exato para Petrolina, nível de voo 340, via Up Zulu 20, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, código, pós-código Flock, controle operando em 1, 19.35, acione 5071. Autorizado, nível 540, via Up Zulu 20. Como? Alvo Flock. Controle 6935, responder 071, Oxenai 6014, confirmando saída Momo, código Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Pós-código Flock. Sim, Momo, código Flock. Oxenai 6014, contingimento correto, após ponto para o push e acionamento. Alfredo 2231, não? 2231. Setor radar para o curso localizador, curva direita para o 1970. Recepta nessa proa, reporte estabilizado. Direita 1970, intercepta nessa, reporte estabilizado. 2231. Controle de saída Salvador, TRIP 5627, solicita. Prossiga. Caso possa condenar, concentro Recife, senhor, e o controle de chegada Aracaju. Nosso nível final como sendo 1970. E da presente pro direto de Alfa Romeo 363. 170 está autorizado, aguarde coordenação da PRO, ok? Ok, na sua escuta, muito obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Ecovito. Mike Ecovito, 1000 pés na PRO de Manati, confirme. Afirmativo, senhor, senhor autorizado. Direto Manati, 1000 pés, reporte livrando CTR, o Mike Ecovito. Reporte livrando CTR, o Vitor. Gol no 075, autorizado final do ILS X-Ray, reposto estabilizado, localizador. Autorizado, ILS xadrez, pista no 0, vai reportar estabilizado no 075. O TRIP 5627 está autorizado inicialmente para o de Caju. Eu sigo, limpo 00. Oscar, Oscar Bravo, controle. Oscar Bravo, é, para a discussiva. Eu limpo 00. Passaria, ok? Passaria do 2231, desça 3000, reduz a indicada 1809. 3000, reduzindo 1809, passaria. Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, prossiga. Atenção, para de esquecer. Acione identificação, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, qual o nível de voo que mantém? 085, visão 90. Oscar Bravo Eco, eu estou autorizado até o 1510, informo que não recebo o seu transponder. Acione o código 5024, Oscar Bravo Eco. Ok, acionado 5024. Salvador, boa tarde, está 3145 atingindo 160 na sua escuta. 3145, boa tarde, assim, identificação, desce a 4000 pés, vigilância, chegada bom. Identificou, desce 4000, está 3145. Na saída 2231, reduza para 1709, complete LS, reporte passando do NAC. Afirmativo, reduzindo e reportarei passando do NAC. Bono 075, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Travel Paribe, crescendo Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporte rotatório, F está no campo. Volta rotatório, F está no campo, Quebec. Passarida 2231 na torre, 186, está seguindo o tráfego da Gol, 5 milhas à sua frente. Mesma velocidade, um bike 737-800. Boa tarde, bom pouso. Cuidado, bom serviço. Acione código 5044 Olympus 00. Zero. A 3145 vai manter a direita proa 225 por 20 milhas. Após na proa de pelo, 3145. Após pelo, tá? 3145. Oscar Bravo Eco, ajuste Salvador é 1011, agora sim. Estou cruzando 070. Afastado 21 milhas noroeste do VOR, Salvador. Reporte condições de lá em de ré. Ok, cancela, concentra de ação, trem de Paris, trem de rotatória para 3197. Afia. Ok, descendo para a BIP, Alto. Quilo Quebec Serra, 1500 pés, corredores Veracruz e Interlagos. Confirme pessoas a bordo. 06, ciente, reposta através de Paris, Quilo Quebec Serra. Vitor Mike Quebec, visual com campo. Confirme. Visual com campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, torre, 1862, é bom pouso. 1862, é bom trabalho, Quebec. Controle Salvador, boa tarde, com a informação, morreu. Bom, 925, boa tarde, a sua identificação, desce ao 050, vigilância, chegada maré. Corrido, chegada bom. Para o 050, chegada bom. Após na proa de pelo, no 925. 360, o Victor mais excelente. Controle Salvador, 925. Prossiga. Possibilidade de que está o ELS de 20, afirma, vai manter então o perfil da chegada bom. Após a posição pelo, prossegue na proa Serra Vida 366 para revisar o uísque, o 925. Ok, então na posse pelo, autorizada a produção Serra Vida 366 para o procedimento ou que deve ser Alô, Oxalé 6321, boa tarde. 6321, boa tarde. Só para confirmar a saída para Brasília, qual seria? Para Brasília é Arbor e após a posição é Lefa, onde intercepta a rota Pesulu 1-7. 6321. Valeu, obrigado, Arbor, em Lefa. Tá na escuta aí, acho que tá um pouco cedo ainda, quando tiver autorização, tô na escuta aí, tá? Positivo. Obrigado. Paulo, boa tarde, no 075 da Gol, livrou na sua escuta. No 075, boa tarde, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 10, no 075. Alfa, Juliette, portão 10, 1075, obrigado. Nada. Informarei. Bravo Eco. Quando o senhor? C360 pela sua esquerda, mantenha 2.500 pés. 2.500 milhões no ajuste. Na presente ou na rotatória, senhor? Fins 3620. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois vem direto à posição bridge, onde intercepta a rota Perzulu 1-6. A frequência do controle em 119.35, a torre em 118.62. Seu código transponder 5055, azul 4118. 4118 da azul, autorizado 360 para Confins, decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da saída da El, Leda. Após direto, bridge upper Zulu 1-6. O controle em 19.35, torre 18.60, transponder 5055, azul 4118. Tome pronto para o push, 4118. Cortará. Mike Eco Vitor, Lilo 12-6. Mike Eco Vitor, frequência livre, bom pouso até o regresso. Posso trazer a cor da TTV-Cancio? Mantém 2.500, inicia espera na rotatória. O Oscar Bravo Eco. Eco. Tá fechando o campo? Sim, totalmente visual. Ok, mantenha 2.500, chama a torre. 1-8-6-12 é bom pouso. Oscar Bravo Eco. Grato. 090 graus, 17 nós, 17 nós. Informa 7, Vita mais direto. Salvador, Oscar Bravo Eco. Final 17, Oscar Bravo Eco, reporte na curta final, número 2 na aproximação, ajuste 1-0, 1-1, o vento 090 graus com 1-5 nós, com 15 nós, aguardando autorização de pouso. Entendi, descer para o tempo de tráfego, prosseguir para a pouso 1-7. Boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantendo condições visuais, 1.500 pés. Informe pessoas a bordo. 02. 02, copiado, mantenha as condições visuais, reposta através de Paripe. Kilo Romeo Oscar. Roda Paripe, Romeo Oscar. Solos 1-2, libera a esquerda, táxi Quebec, aguardando para prosseguir ao pátio 4. Retorno para o Oscar Bravo Eco. Após o pouso, Oscar Bravo Eco vai prosseguir com o estacionamento. Aguardem cá. 3-1. Ingressando a Juliette, remota 14, passada de 2. 16 nós, tem livre pouso, pistão no 7. Oscar Bravo. Quebec. Mantenha a Taxi Quebec aguardando o pouso da aeronave. Bom. 380 para Congonhas. Cliente da informação, Romeu. Uno 399, nós temos pré-autorizado nível 360, aceita? Aceitamos. Ok, São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizada, rota inicial Aper Zulu 16, decola da 10, com curva à direita, saída da El Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta Aper Zulu 16. Frequência do controle, 11935, a torre 118,6 dúzia. Seu código transponder 5112, gol 1399. Autorizado 360 para Congonhas via plano de voo, primeira Aper Zulu 16. Dael Leda, após bridge, intercepta Aper Zulu 16, decola da 10 com curva à direita. 11935 é o controle, 1186 é a torre, 5112 é o transponder, voo 1399. Correto, informe para o puxo acionamento no 399. Tomará para puxo acionamento, voo no 399. Segurando pátio 4, Vitor Mike Quebec. Ora, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1200 pés. Bravo, November 2 alto. Reporte avistando. São 9401, vai atingir o 060. 1050, 9401. Descida para o 050, TAM 9401. Desloca o tráfego, quilo HBSR. Mantenha-se separado. Sim, é. Oscar Cabral está avistando tráfego. Agora visual. Mantenha a separação visual do tráfego. Reporte livre. Claro. Via uniforme Zulu 17, decolando da 10 com curva direita. A saída é a Arbor Elefa. E o controle 1935, transponder 5105 a torre 286. Confirmando a Junior 6321, saída Arbor Elefa após Elefa ou Fito. Arbor Elefa após Elefa ou Fito, cliente, obrigado. Junior 6321, contingimento correto após ponto para o puxo acionamento. Chamarado. Negativo, mais um tráfego cruzando a Bahia. Mantenha a proa do farol da barra, o Oscar Bravo. Beck, boa tarde. Fez 145 livre dos tráfegos S2000, reporte estabilizado. Livre 2000, TAM 3145 reportará. Paripe, quilo Quebec Serra. Reporte Paripe ou avista no campo, quilo Quebec Serra. Avisual, Quebec Serra. Gente. Evaporou 3548. 3548, acione identificação. Desça o nível de voo com a resistência até 4000 pés. Chegada a mão. Passa a pressão, vira pra mão, não é? Não, mantém o perfil, 5488. Não, foi de volta. Afirma. Localizado. Bravo, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, foi na proa de... Foi na proa da rotatória. Reporte rotatório avistando o campo. Quilo Romeu Oscar. Rotatório avistando Romeu Oscar. Voo 925, desce 3000. Autorizado a final, corrija. Autorizado... Desce 2.500 pés, 2.500 pés, ajustado 1.011, autorizado ILS Whisky, reporte na final. Autorizado descida para 2.500 pés com 1.011, reporte estabilizado no final do ILS Whisky, voo 925. 3145, torre 1862, é bom pouso. 1862, obrigado. Vertical de Paripe, visual com campo, quilo Quebec Serra. Torre 1862, é bom pouso, quilo Quebec Serra. Grato, Serra. Quilo Quebec Serra. Serra, boa tarde, ajuste no 011, reporte rotatória. Reportará, Serra. Salvador, boa tarde, TAM 3145, passando Simbra, embaixo travado. Marisa 3145, ajuste 1011, 1011, o vento 090 graus com 15 nós, tem livre pouso, pista no zero. livre, pouso, pista no zero, tá 3145. Zero, reporte estabilizado, localizador. 3000, autorizado ILS, vai reportar o localizador, o TAM, 9401. Oscar Oscar Bravo, Flor de Veracruz. Bravo. Está presente, Oscar Oscar Bravo, não há tráfego de conhecimento do controle. Frequência livre para coordenação do setor. Bom pouso até o regresso. Oscar Bravo. Sr. Salvador, o Olimpo 06 para o cruzamento da pista 1.028. Charlie Mike Papá, pronto para a cobra? Charlie Mike Papá, autorizado para São Paulo, nível de voo 400. Decola da 1-7, primeira curva à direita, correção à esquerda, direita, correção, rota DCT após bridge, opção no meio após conforme rota apresentada no plano, controle operando em 1-19-35, torre 1-18-6, acione 5-1-0-3. Separou 1.000 pés, ajuste 1-0, 1-1. 360 pela esquerda, 1.000 pés, quilômetro externo. Ação completa com a torre, 1-1-8-6, bom pouso, gol 1-9-2-5. Reduzindo completo com a torre, 1-9-2-6, gol 1-9-2-5. Papai, contingimento correto, chama agora a torre para acionamento e táxi. Autorizado sinal do INS, para 1-0, trem baixo travado. Tem 925 na aproximação, aguardando pista livre número 2. Aguardando pista livre agora 925. Paulo Salvador, boa tarde, é o Forneiro 224, Conda 24. Prossiga, Conda 24. Está no pátio militar, solicitação de autoramento, táxi para o pátio de autoridade, base aérea. 7, com 1-2-4, informação Serra, ajuste no 0-1-1, aguarde para a cópia. Para acionamento autorizado, você não vai de autorização agora não? Ok, o seu destino é o pátio de autoridades. Tem livre acionamento com 1-2-4, informe pronto para o início de táxi, com 1-2-4. 7, reportará pronto o táxi, 2-4. Fala Salvador, boa tarde, o TAM 3217, box 1-1, informação Sierra para Confins. 3217 para Confins, 1 minuto para a cópia. TAM 3217. Escuta. Direita, chama o Solon 21, decimal 9, Solos 21, boa tarde. Direita 219, obrigado. Paulo Salvador, azul 4118, no box 8 para o posicionamento. Portão número 8, está autorizado, reporte para o táxi 4118. Vai reportar o táxi 4118, azul. Nove, dois, cinco, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 14 nós, 14 nós. Autorizado o pouso na pista 90925. Autorizado a aproximação para 1-7 para o Quilo Quebec Serra, está visual com o tráfego da Gol. Ok, então segundo tráfego já próximo ao marcador externo, Quilo Quebec Serra irá efetuar novo 360 pela esquerda, 360 longo, aguardando autorização para prosseguir final 1-7. Forma o tráfego da companhia em Paripe a 1.500 pés, mantém 1.000 pés, Quilo Quebec Serra. Copiou, Quilo Quebec Serra. Toyota 9401, final da 1-0, baixado, travado. Quilo Quebec Serra copiou a torre, 360 pela esquerda. Afirmativo, senhor. Gente, TAM 9401, ajuste 1-0-1-1, 1011. Continue na aproximação, aguardando pista 1-0 livre. Ajuste 1-0-1-1, aguardando TAM 9401. Vento para cheque 090 graus com 1-5 nós, com 15 nós, TAM 9401. Torre, vai passar no a torre 118-6 e aciona 5107, o TAM 3217. TAM 3217, contingimento correto, após ponto para o puxo e acionamento. Camara pronto, o TAM 3217. Paulo pode confirmar para o TAM 3145, segue via Alfa e Juliette. Sala 3145, Juliette, portão 3. Juliette, até o portão 3, tá? 3145. Tripsim 488, foi na proa de Duna. Proa de Duna, Tripsim 488. Proa 925, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Autorizado de Alfa, chamante da Juliette, pelo nome dele. 401, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós, 14 nós. Livre pouso 9401 na pistão no zero. Certa visual com a rebanho da TAM, curta final no zero. Afirmativa. Vindo esse aviso com o número 2, que o Quebec Serra aguarda autorização de pouso 917. Para cheque, o vento é 090 graus, 15 nós, 15 nós. E aí, Serra? É Oscar, autorizado prosseguir final no 7, segue aeronave da companhia, se ajuste com o número 2 para pouso não no 7. O ajuste é no 0, 1 no 1, Kilo Quebec Sierra, Kilo Romeo Oscar. Que é esse Kilo Romeo Oscar, visual com Kilo Quebec Sierra. Solo Salvador, azul 4118 para o táxi, somos 112 a bordo, 3 e 10, Galeão. 3 e 10, Galeão, confirma para toda a bordo? 112. 7 azul 4118, aguarde para o táxi. Está aguardando, 4118. Azul 4118, autorizado táxi via parte principal, Índia, no ponto de espera da 10, chametou em 118 desse Palmeiras. Pátio Índia, chama a torre 186, o azul 4118. Salvador, chame a 3-1-4, pôs pé com o treinamento, posição 5. Chame a 3-1-4, mantenha, aguarde na posição, tem o tráfego da azul, iniciando o táxi. Coordene com a equipe de solo após a passagem do mesmo, a sua causa, autorizado o acionamento e chame para o táxi. Terceira coordenada após a passagem, o tráfego autorizado, chamando para o táxi. Agora o Olimpo 00, vai cruzar? Sim, Olimpo 00, cruza a pistão no zero, mantém a delta e chame 1219 o solo novamente para taxiar, tem até o ponto de espera. Afirmativo, autorizado cruzar e aguarda na delta e chamará agora 1219 para continuar o táxi. 9401, no solo 26 à direita, e vai manter a taxiway eco antes de ingressar na Alfa e chame 1219 o solo para prosseguir. Eco chamará 219. 0-1-1, aguarde para a corte. Falou, o TAN 9401, livrou na eco. Firme. O 9401 da TAN livrou na eco. TAN 9401, autorizado Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chamará antes a Juliette, o 9401 da TAN. Chame a 3-1-4, na escuta. Prossiga. Guarde só um instante para iniciar seu push, que vai passar uma aeronave da Gol a cauda, ok? É, 30 segundos a chamada. Tudo bem, vamos aguardar aqui. Voo 925, ingresse agora na Juliette para o portão número 2, 1925. Ingresso na Juliette para o 02, 1925. O 6314, aeronave da Gol ingressando Juliette, já coordenando com a equipe de solo, assim que ele passar, você pode executar o push e informar ataque. Não tem problema, assim que passar o tráfego da Gol, vai reiniciar a 6314. 9013, nós. Papa Romeo, Mike, Eco Vitor, mantenha as condições visuais no mil pés na proa de tapa com a reposta descida. Confirme pessoas a bordo. Siga Vitor Mike Quebec. Mantenha no 0, azul 4, 1, 1, 8. Mantém 4, 1, 1, 8. E não temos a sua notificação, ok? Não consta a sua notificação no sistema, o Vitor Mike Quebec. Salvador, é o Trip 5219 de posse da CIA.